na casa aberta, é noite de festa, dançam Geralda, Helena, Flor. Na beira do rio, escuto Ramiro, Dona Mercês toca tambor.